De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Minha rainha, eu te amo. Perdoa-me, procuro perfeição, mas aqui ninguém é santo. Eu canto antes tarde do que nunca. Por mais difícil que seja a luta, a vida continua. Os inimigos vêm, não pra serem contados, e sim um a um, pra serem derrotados. Diz a Bíblia, sem luta não há vitória. Jesus está voltando, está chegando a hora. Tortas são as linhas que Deus escreve o certo. Lágrimas de um sofredor se tornou completo, mas em tudo amor de Deus prevalece. Lembre-se, o sofrimento se não mata, fortalece. A prece perplexa, tímida, do sofredor é colhida no céu com carinho e amor. Seja como for, sem sombra de dúvida, tua vitória vem sim, antes tarde do que nunca. Ajunta tesouro no céu e não na terra, lá os vermes não consomem, e anjo não te mata por merreca. Já dizia o profeta que maus tempos viriam, mas também falou que com fé sobreviveriam. As coisas se complicam, é o princípio das dores. Uma paz se perdeu entre falsos valores. Por dinheiro e poder, o mundo se afunda. Diz minha avó, a dona Júlia. Se minha mãe estivesse viva, o que seria, vó? Que ela, dona Silva, me diria sem estia. Mundão, ela te confunde a cabeça. A vida é uma longa caminhada de ganhos e percas, veja. Minha avó falou que valor teu dinheiro e a formosura. Se tudo isso engorda o mesmo verme do mendigo na sepultura. E sabemos que o importante é ter saúde, mas tem mano que faz ser quando se ilude. Eu digo glória, glória quer somente vanglória. Não importa se é passageira, mó cavalo de Troia. Ora, se enfraquece, diminui o adjetivo, dependendo do valor do objetivo. Porque o homem é todo de vários papéis, mas quando é pra enfrentar a real, vai na biqueira, busca uma de 10. Ao invés de sentar para aprender, acreditando em si próprio, se ataca por dinheiro, procurando pelo laço, meio dos porcos. O foco do moleque é mulher, poder tudo de elite. Enquanto isso, malandro bom vai morrendo de velhice. Abençoado é aquele que despreza a tentação e procede no bom caminho. O que vem do mundão, seu mundo jaz do maligno. As lágrimas fazem parte do jogo, só não pode ficar prostrado. Na vida, quando se pensa que é o fim, é apenas início de um aprendizado. Seja como for, a vitória vem. Diz minha avó, dona Júlia, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, nunca. Sem palavras, vó, antes tarde do que nunca. We'll be right back.